Ô, Bel, tá quanto tempo aqui no Galo? Ô, rapaz, eu tô já 40. Vou fazer 41 anos. E entrou aqui como? Foi atleta também, assim como ligeirinho? Como é que você pisou aqui no Galo toda a primeira vez? Não, a primeira vez que eu pisei no Atlético, eu vim fazer um teste. Eu jogava amador, aí vim fazer um teste. Aí, no dia que eu fazia o teste, eu tive um problema de hérnia. Aí, doendo, o doutor Duarte me atendeu. Ele me atendeu e me disse, você mexe com o quê? Eu falei com ele que eu trabalhava em farmácia, estava estudando farmácia e ia ser farmacêutico, né? Aí eu tive que operar, não foi mais. Aí subi. Aí eles procuraram onde que trabalhava aquele menino, e o Valtinho, parecido do Valtinho, sabia onde que eu trabalhava. Aí foi atrás de mim. Falou que ele construía a Vila Olímpica, precisava de um enfermeiro na época, entendeu? Aí perguntou se eu queria. Eu falei, claro, quem não quer trabalhar no Atlético? Aí surgiu essa oportunidade e estou aí até hoje. 40 anos, muitos jogadores passaram por aqui. E é amigo de muitos antigos até hoje, Bel? Sou amigo de todos. Daquela época, Danival, Campos, Pedrilho, entendeu? Veio Reinaldo Cerezo, Isidoro, João Leite, Helena. Se for falar, Massinho, todo mundo. Então, essa turminha toda passou na minha mão. E atualmente um jogador recente que passou aqui pelo Atlético, que é seu amigo, você tem um convívio com ele até hoje? Tem o Taparel, né, que sempre está vindo aqui, vai fazer a visita para a gente. É, o Paulo Roberto, entendeu? Então, todo esse atleta que passou comigo, não tem problema nenhum, sempre pergunta os lugares que eu chego, eles vão visitar, o estado que eu chego, entendeu? Então, todo lugar do estado do Brasil que eu chego para jogar, sempre tem um. Vai no campo, liga no hotel e para me cumprimentar. Você conheceu a Vila Olímpica, aquela dificuldade que o Atlético tinha, às vezes não tinha nem campo para treinar, e agora a cidade do Galo maravilhosa, o time com uma estrutura de primeiro nível. Como é que você vê essa mudança do Atlético em tão pouco tempo? É, rapaz, você pegou o Atlético lá no Diamond, né? Nós fomos pra Vila, da Vila teve aquele... Era no Diamond ainda, né? Não era nem na Vila Olímpica, né? Não, era no Diamond. A Vila foi em 70, começou em 70, trocava de roupa lá no Lagar do Céu, vinha, treinava na Vila, voltava, trocava de roupa, o jogador ia embora. Em 71 começou, fez um vestiário pequenininho, 72 ficou definitivo. E tem alguma história interessante, engraçada que aconteceu, que você não tira da memória, que você pode contar pro pessoal do Terreirão? Ah, tem João Avelino. Quem os mais velhos lembra do seu João Avelino. Ele saiu daqui, foi para São Paulo treinar um time em 62. Foi treinar um time, parece que é 15 Piscaba, Jaú, sei lá, um time no interior de São Paulo. E o Santos, naquela fase, né, que é bicampeão mundial. Então tinha um menino lá que jogava, né, o tal do Edson, né, que foi lá Pelé, que todo mundo conhece. Aí ele falou assim pro lateral, você marca o Pepe, você lateral direito, você marca o Pepe, porque o Pepe cruzar, o Coutinho faz. E você marca o Doval, que é o lateral esquerdo, que o Doval cruzar, o Coutinho faz. Você central, você marca o não, você central, você marca o Coutinho. Aí o menino falou assim, ei, prof, eu quero que você vá com Deus, meu filho. Que Deus te ajude, que tinha que marcar o Pelé, você já viu, né? Isso ficou na minha cabeça até hoje. Eu brinco com os meninos, o pessoal começa a rir. Tá certo, Bel. Hoje o Atlético completando 102 anos de história. Quer deixar uma mensagem pro torcedor, até pros jogadores, pro pessoal que acompanha o dia a dia do Atlético? Deixa sua mensagem aí pro pessoal. É, rapaz, até fazendo 102 anos, entendeu? Quero desejar muitas felicidades. Parabéns para o Atlético, para a família atleticana, que aqui é uma família, tem os torcedores, né? Então, o Atlético, assim, eu que eu falo, acima de Deus, para mim é Atlético. Tudo que eu tenho na vida hoje eu consegui fazer no Atlético. E vai encerrar sua carreira aqui no Galo? Espero, com certeza, não tem jeito. Então, o dia que o senhor falar assim, é hoje, você tem que ir embora, aí eu vou. Mas, do contrário, eu fico aqui vou indo. Eu brinco com os meninos, porque eu já tenho 40, eu vou trabalhar mais 15 anos, chega, depois deixar para os meninos.